Você chegou tarde. René, chegou aquele dia que costuma passar longe do que você queria. Sei lá, caminhar, se desligar de tudo que há. Quem dera poder transportar-se daqui pra outro território, onde a tristeza de minha face por ninguém fosse o notório. Tentar fugir do lógico, mas só que o meu sorriso ainda tá disfarçando um pouco do que tem aqui, guardado há muito tempo. Se tá bem guardado, mas só que vem à tona quando sozinho nesse quarto, que conhece os relatos mais íntimos, desabafos. Paredes vêm de fato pra largar tudo, eu tô somente um passo. Mas logo, como sempre, algo vai me fazer entender. Talvez seja momento, juntaram sentimentos todos contra você. Mas existe de nós. Não é agora, não é a hora. Você chegou tão longe pra dizer que é o fim. Nessas horas o silêncio é todo teu. Talvez acabaram forças até pra falar com Deus. Cê sabe que ele sabe, mas vem no pensamento. Por que que é assim? Me responda por um momento. Preciso de uma resposta, algo que alivie ao menos por um momento essa maldita agonia que vem pra atormentar sem dó nessa madruga, fia, que ainda quer tomar o resto do meu outro dia. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmo 138.3. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4.16. Muita fé, né? Não é agora. Muita fé, rapaz. Não é a hora. Você chegou tão longe pra dizer que é o fim. Você chegou tão longe. Não é por aqui que vai curar. Dá um fim nessas lágrimas, nessa solidão. Você chegou tão longe. Não é por aqui que vai parar. Dá um fim nessas lágrimas.